Eu volto todo dia, que nem o sol, cortando o horizonte. Agora vai. Se cada aurora é uma chance, agora é olho no lance. É tipo uma revanche no fronte. Então nesse momento é meu talento. Pra ser a boa nova todo tempo. De longe como monges vou nos bondes onde a fé transforma casas em templos. Eu sou o sonho dos meus pais, que era um sonho dos avós, que era um sonho dos meus ancestrais. Vitória é o sonho dos olhares que nos aguardam nos lares, crendo que na volta somos mais. O lar é nesse abraço, a casa é um detalhe, onde plantamos paz. Se tem metade divide, se tem o dobro convide, é assim que Deus vive nos mortais. É o primeiro diploma, a viagem, a nova porta que se abre. Da janela do carro o vento diz, esteja atento aos milagres. Eu joguei pro universo, pedi um novo dia, onde tudo se ajeite, nossa colheita é paz e alegria. Eu joguei pro universo, vibração positiva, trevo, figuinha e suor na camisa. Então eu vou no passo da formiga, faço figa, compro a briga, desde as antigas. Humilde no passinho de formiga, e o coração diz, siga. Então eu vou no passo da formiga, faço figa, compro a briga, desde as antigas. Humilde no passinho de formiga, e o coração diz, siga. Eu sou o sonho dos meus pais, que era um sonho dos avós, que era um sonho dos meus ancestrais. Vitória é o sonho dos olhares que nos aguardam nos lares, crendo que na volta somos mais. Meu lar é nesse abraço, casa é um detalhe, onde plantamos paz. Se tem metade divide, se tem o dobro convide, é assim que Deus vive nos mortais. Primeiro diploma, a viagem, a nova porta que se abre. Da janela do carro o vento diz, esteja atento aos milagres. Eu joguei pro universo, pedi um novo dia, onde tudo se ajeite, nossa colheita é paz e alegria. Eu joguei pro universo, vibração positiva, trevo, figuinha e suor na camisa. Eu joguei pro universo, pedi um novo dia, onde tudo se ajeite, nossa colheita é paz e alegria. Eu joguei pro universo, vibração positiva, trevo, figuinha e suor na camisa.